Então agora eu vou falar rapidamente do vício do julgamento. Esse é bem antigo, né? O vício do julgamento. A gente julga no pensamento. No pensamento. Só de ver, a gente já julga. Ih, ela tá suja ali, aquela roupa dela. Ih, que roupa é essa? Isso no pensamento. Que roupa é essa? Nossa, fulana tá com uma gordura aqui, tá estranho. Nossa, que cabelo é esse? Cabelo roxo? Cabelo vermelho? O que é isso? Cabelo rosa? Cabelo verde? Quando você vê alguém passar de cabelo verde na rua? Que roupa é essa? É claro que tem ambientes que não se entra com determinada roupa, mas se a pessoa está com aquela roupa, não nos cabe julgar. Você tem que avisá-la de alguma outra forma. Julgamento para tudo. Você julga e condena. É em pensamento. Nem sempre é falando. Você pensa, olha, já julgou. Tem gente que está com esse vício bem forte. Faz isso todo dia. O vício está tão forte. Está pior do que um vício de crack. Se tirar isso da pessoa, se ela parar de julgar, vai parecer que o mundo dela caiu. Se tirar o julgamento dela, nossa, o mundo caiu. Meu mundo caiu. Aí vão dizer assim, nossa, mas tem exortação aberta aí dos Exus, eles estão julgando. Não estão julgando, não, eles estão falando a verdade. Porque tudo que os Exus falaram, eu só ouvi verdades. Eles estão exortando pessoas que não querem se curar. A exortação entra como cura, para a pessoa refletir, é um alerta. Às vezes a pessoa não está enxergando. Ela precisa enxergar algumas coisas que tem nela que ela não enxerga. E os Exus fazem você enxergar aquilo que você não consegue enxergar e que você acha que você nem tem. Exu faz isso. Exu faz isso muito bem. Então ele não está julgando. Ele está exortando para o seu bem, para você mudar. Tá? Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Né? Então, o vício do julgamento, ele está muito forte aqui na Terra, aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim. Não só no Brasil, no planeta inteiro, mas a gente está aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho mais daqui, mas é o planeta todo. Do julgamento. Na internet, isso está pesado também. Né? Na internet, isso está pesado. Você está com uma trave no olho e quer tirar do teu irmão. Sendo que no teu olho tem uma trave gigantesca. Tira a trave do teu primeiro, depois tu vai no teu irmão. Depois tu tira o argueiro lá do olho dele. Né? Então o ideal, gente, é a gente não julgar. Tente enxergar o espírito que está dentro daquele corpo, e mesmo que seja um espírito rebelde, tente sentir amor por ele. Você pode exortá-lo de forma dura, dependendo de como você vai exortar, caso você saiba, porque tem gente, tem espíritos que só vão ouvir de uma forma bem dura. Mas você não está julgando, você vai exortar. Como eu já fiz. Algumas vezes. Com gente bem mais velha do que eu, que estava agindo como uma criança. E agindo como uma criança que eu estou falando, não é daquele jeito saudável, não. Que você tem que ser uma criança para entrar no reino do céu. Não, não é o jeito divertido, não. Criança que eu estou falando é daquele jeito pernicioso. É aquele jeito infantil pernicioso. Né? Pirracento. Né? Que as coisas têm que ser do jeito que ele quer. Né? Então vamos tomar cuidado aí com o vício do julgamento. Tá bom? É isso.